Silver CD. Linha 7103, a 22 milhas, oeste Silver, Salvador, reacão com a navegação hoje é Duna. Agora para a Duna. Nós vamos retração para o sequenciamento, curva esquerda na proa 360. O seu limite será a radial 308 Salvador. São esquerda 360, estado pela 300 Salvador, das 3 zonas notadas. Mais 0, desça para 3 mil pés, o ajuste no 0, 1 no meio. 3 mil pés, 316, só 3, 1 no 0. Confirma a 7103, desça para 2 mil pés. Desça para 2 mil pés e corre estabilizado, Maria 7103. Confirma a estabilizado, Daniel. 390, reduza para 200, vamos entrar com a posição de 2-0, dá 1 no milho, com Echo Charlie 25, com uma ground speed de 125, será seguido na final. Você está na mínima ali? Entende. Contrato 390. 1645, chame Torre, 1 com 2 decimal no fim. 895, boa noite. Avistado, pouso autorizado, pistão no zero, vento 200 graus, meia dúzia de nós. Leve pouso no zero, 645. Zero, essa notificação do TV chegado Bomed 1 para o nível de voo 060. Identificou, 0060, bom 9189, pista para o nível de voo 050, reduza para 230. 050, 2309, bom 9189. Pronto, Jornal 635. 635, apagou a nave na curta final, autorizado a galera manter o pistão zero. Apagou a nave na final, Controle, é o 3190? Sim. Qual que é o equipamento que precede ali, por favor? O Eco Charlie 25, ele está a 1 milha para a dona, com 1,25 de ground speed. Ok, vamos reduzir então para a aproximação final. Gente, aí é 7103, chama a torre em 1,895. 1,895. Senhor Salvador, para 7103. Maria 7103, continua a aproximação, aguarde pista no zero ali, o altimetro no zero no meio. O no zero no meio, está em dura, estabilizado, ele pode descer. Fazer 6919, chama o centro Recife, na frequência 128.35. Centro Recife, 128, decimal 35, azul 69, 99. O limite será radial 300 do Velho de Salvador. Gente, 9189. Essa pronta autorizada para 3090? Afirmo. Mas deixa eu manter o ponte dela. Mantendo o ponte dela, sim. Então 3090 está com informação, trago seu precede, ele está a 1 milha para o nosso marcador certo. Certo, está na mínima já do 3090. Chama o controle 1-9-9, decimal 8. 0-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9 Sistema Uno. Isso aí, Sistema Uno. Autoriza uma ampla mais à frente para o Metro 3 por 100. Pode ser de Leda. Pode ser de Leda, o Metro 3 por 100. Marinha 7103, pouso autorizado, pista no 0, vento 190 graus, 049. 03. Então, 390, para 2000 pés, autorizado MS, X-ray da pistão 10, passo estabilizado. 2000, com uma estabilizada, 3190. Gol 9189, desça para 3000 pés, o ajuste 016. 3000, 1016, gol 9189. Papá, meu Fox Mike Tango, tá aqui autorizado, é forte no ponto de espera do táxi, seu papá, que é legal no zero, no meio. Salvador Maria 703, tá no DA com pista no visual, prosseguindo para o pátio militar. Gente, é parte do lugar na pista, Maria 703. Reportará livrando a pista, 707. 3573, autorizado a Liana, mantém pista no zero. Fox Mike Tower, autorizado o cruzamento da pista no 7. Táxi via Quebec, Mike Lima. Na Lima, mantém a posição, chama o solo em 121 do Simonóis. Afirmativo, Quebec, Mike Lima, autorizado o cruzamento no 7, porta aí, chama o solo 219, confirma. Solo 121 do Simonóis, na Lima. O Salvador já assuma a navegação, vou direto na, seguido para 180. Duna 180, vai passar um pouquinho o alinhamento do localizador, 12189. Gente, eu quero seguir agora o tráfego na sua posição de 3008 milhas, 1-320. Ciente, gol 9189. Trulli Salvador, boa noite, papá Romeu, papá Foxtrot November, tá com a informação, Victor. Retificando Papá Romeu Delta, Papá Foxtrot. Papá Romeu Delta, Papá Foxtrot, está sendo identificação, dessa vez chegada Bombed 1 para o nível 060. Identificou no perfil da Bombed 1 no 060. 49348, até a informação, Victor. Aguarde. Então, 3680, reduza para 200, desça para 4 pés, o ajuste no 06. 200, 4000 no 06, então 3800. 9348, acione a identificação, dessa vez chegada Bombed 1 para o nível de voo 070. Reduza para 2509, número 5 na aproximação. 9348. Corri, 5973, iniciou a decolagem. 5973, decolagem autorizada, pistão 0, vento 190 graus, 059. 9189, desça para 2000 pés, autorizado ILS. X-ray e forma estabilizada. 2000, autorizado X-ray, forma estabilizada, 9189. Zero, restauração para sequenciamento, mantém presente Proa, limitado pela região 280 de Salvador. Tem Proa, limitado pela 280 de Salvador, tá 380. Controle, 240, chama controle em 119 decimal 1. Final, chama a torre 119 decimal 95, obrigada pela colaboração. 295, montado, caralho. Rio 5973, com 4 radar decolagem, subretário nível 8310, vista da Puca. 8310, via Puca. Por favor, boa noite, está 3190, tem a vida para estar, já está rápido. 390 avistado, pouso autorizado, pistão 0, vento no 80 graus, 05 mais. Repouso no 0, 3, 2, tráfego 11 horas, 10 milhas, 2738, com 1 de grau de bit. 3680, pista para 3 mil pés em forma estabilizada. 3 mil vai reportar 3.0. 7. Papa Fox reduza para 2309. Está batendo, 230, Delta Papa Fox Trot autorizado 060. Cliente, pista para o nível de voo 050. 050, Delta Papa Fox Trot. Tá 9348, pista para o nível de voo 060. 060, 9348. DLS, pista vista, gol 2189. Gol 9189, torre 118, decimal 95. 295, boa noite, 9189. Chalé 6355, voo direto ao Guinave. Voo direto ao Guinave, 6355. Zero, salas 44, direito na dezena decimal 9. Direito, 219, 319. Salvador, Aracaju, direto. Aguarde a coordenação. Torre, Salvador, boa noite, gol 9189. Centro Recife, na frequência 928, decimal 35. Livre pouso na zero, gol 9189. 35, boa noite, 63. Papá Romeu, Delta Papa Fox, reduza para 200. 200, pode descer para 2000. Desça para 3000 pés, o ajuste 1016, e forma o tráfego na sua posição de 1 hora 10 milhas. O Airbus 320 com 177 de Gold Speed será seguido na final. Ok, então vai reduzir para 200 e 3000 com 1016 Delta por uma fonte. Estabilizado na 3800. Na 3800, torre 118, decimal 95. 118, decimal 95, na 3800. 1895, bora. Esse é o final 73, voa direto, Romeu Fox 08. Direto, Romeu Fox 08, Romeu Fox 08, 3-0, continua a aproximação, agora na pista livre, eu te meto no 0 no meio. Guardando no 0 no meio, meia reduza para 2-0-10. 4 mil sem restrição, no 0 no meio, reduzindo, na 3, na 9-3-4. Romeu, Delta, vou passar, você faz dois no pé, vou subir a DLS e ponto estabilizado. 2000, autorizado procedimento de Delta Papa Fox. Eita, aqui a Fox Trot 219, eu vou na 0189, boa noite. Fox-Trot Mike Tango, decolagem autorizada, pista no 0, vento no 80 graus, 05 mais. 3-7-8-3-2 no prédio, autorizado LS X-Ray, qual a sua habilidade? Pois me autorizaria LS-9-3-4. 2-6-8-0, pouso autorizado, pista no 0, vento no 8-0 graus, 0-5 nós. 0-0, pouso, pista no 0, 3-6-8-0. Fox-7, Mike Tango, detalhado 4-8, chama o controle em 1-1-9-8. 2-9-8, Fox, Mike Tango, boa noite. Controle Salvador, boa noite, Papa Romeu Fox, Mike Tango, cruza 1500 na Kombi 19. Papa Romeu Fox, Mike Tango, contato na decolagem, super nível 270, via saída Kombi 1-Alpha. 270 na Kombi 1-Alpha, Papa Romeu Fox, Mike Tango. Troca o código transponder para 5016. 5016. Chame o centro de Recife na frequência 25, decimal 45. 2-1 final, teu campo aviso, então Papa Romeo Delta, Papa Foxtrot. Papa Romeo Delta, Papa Fox, chama torre, 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, grato. Torre Salvador, muito boa noite, Papa Romeo Delta, Papa Foxtrot, tá na final, baixou e travou teu campo aviso. Papá Romeu Delta, Papá Fox, teste na aproximação, aguarde de pista livre, que é legal no 0 ou 6. 1 ou 6, Delta, Papá Fox, teste. Tá 3-6-0, sala 5-0, livre à direita via Fox, chama sala em 1, 2-1, decimal 9. 2-1-9, Terra 3-6-8-0. Delta, Papa Fox, pista no 0 livre, pouso autorizado, vento 19, 0 graus, 0,5 nós. Autorizado, pouso 910, Delta, Papa Fox, site. Autorizado, Autorizado, ele está com o seu estabilizado. É. Torre Salvador, boa noite, azul 4206, quanto de espera da 10. Pronto visual com o tráfego na final. 4206, mantém o ponto de espera. Mantendo o ponto de espera, 4206. Alta, Papa Fox, Sola 52, direita, 12, 19. 319 é livrado, Papa Fox, Sola 348, na escuta? Boa noite, né? Escuta visual, Pacífico, embaixo de checagem. Alfa 348, pouso autorizado, pista no 0, vento no 8, 0 graus, 0,5 metros. Cruzado, pouso no 0, Alfa 348. Após aeronave na final, autorizada a área, mantém 1-0. Após aeronave na final, ali mantém na 1-0, azul 4206. Bom, Romeu Fox, Mike Tango, chame agora do Centro Recife, na frequência 125-45. 12545 com o Centro Recife, com a forma do Fox, Mike Tango. Colagem autorizada, vento no 90 graus, 079. Autorizada a colagem, pista no 0, azul 4206. Decolando 57, chama 4-1-1, aeronave do Smart. 2-8, azul, 4-2-0-6. Obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, Azul 4206. Passando meu pai sair da Puca, Jamaracaju. Azul 4206, contato com a decolagem, super no voo 350, via sair da Puca. Via sair da Puca, só 350, Azul 4206. Tower, muito boa noite, Apache Golf 512, Proxy 9.10. Delta 512, criatura line up runway 2910. Line up runway 2910, Apache Golf 512. Chama 201, decolar 201, chama controle 1198. 198, muito obrigado, até mais tarde. Xané 6201, contato com a nova decolagem, suba para o nível de voo 360, via saída de São Paulo. 3620, São Paulo. Atrapalha a frente, voa Leda ou Dóquilo? Talvez no pé, autorizado Leda. Leda, obrigado. Delta 512, clear to line up at takeoff runway 10, wind 1, 0 degrees, 05 knots. Clear line up at takeoff runway 10, approach for 251. 206, chama Centro Recife, na frequência 95, decimal 45. 2545, azul 4206. Obrigado, boa noite. Controle Salvador, Oceaner 6143, transfere informação de que descendou no 60 na Proa de Alagoas. Controle Salvador, na escuta do 6143. Controle Salvador, Oceaner 6143. Salvador, boa tarde, Oceaner 6143. Portugal, 2512, é 1804. Call Salvador, Departure 119, é décimo 8. 119, pode call 2512, até a próxima, obrigado. Portugal 2512, with the contact, climb 2-step level 350 via bomb departure. Bomb departure level 350, Portugal 2512. Boa noite, 869, Dragão. 1869, essa é a identificação do seu voo chegada a BOF para o nível de voo 180. BOF 180, voo 869, está a informação aí. Salvador, voo Tati, voo 1645, com informação aí. O 6143, essa é a identificação, voa direto bom, sabe se você quer chegar da bom, e desce para 4-3, o ajuste no belo no meio. Salvador, boa noite, voa 1645. Tener 6143. Voa 869, para você seguir na descida. Voa 1869, desça e mantenha o nível de voo 080. 080, facilidade da frente, pelo? 1869, mantém o perfil de chegada, sai como número 2, número 1 a 13 milhas da sua frente, o Airbus 320. 869. Aurora, pode escutar o Firevento, request when possible. Papá, meu Charlie McKinney, essa é a identificação, o projeto de chegada BOF, do BOF e no ponto 2 descida. Você está ligado com o Charlie McKinney? Você está no nível de voo 060. Você para 060, Charlie McKinney. 1869, reautorizado no nível de voo 050, reduza para 2509. Ah, 050, bom 869 em redução. O 6201 não pode voar seguro? O 6201 chama Recife, é 128-35. 128-35, é isso? Afirma, 128-35, alternar 123-8. Muito obrigado, daqui a pouco a gente volta. Confere 06, acena a identificação. 5706, contato radar, 56 milhas, Friense, Guerra de Salvador, voa na proa de Bomet, para interceptar a chegada a Bomet 1 e reporte no posto de descida. Bus 512 at the COVID position, fly direct Mossoró. Direct to Congo, direct Mossoró, pode ser 512. There's no chance for now, right turn to Zilu. Negativo, bus 512, there is street traffic to approach from Salvador Austin North. Copy that, pode ser 512, muito obrigado. Foto 3, cancelada a restrição de altitude em Pelotas para 2 mil pés e ajuste no 0 no meio. Autoridade ILS, informe estabilizado. Cancelada as restrições em Pelo, descendo para 2 mil, reportará estabilizado, autoridade ILS 6143. São Salvador, boa noite, jogou 966, descendo para 150. Boa 966, a sua notificação e sua vez chegada a Bomed para o nível de voo 060. Via Bomed 60, voo 960. Exército Brasileiro 4006, com capturou ideal para Bomed seria a sua esquerda na 0010. O senhor está mantendo a proa do VR, confere? Salvador, cenário 6143. Prossiga. Seria possível Duna da presença? Até o perfil. Tá, mas tem o perfil 6143. Ghost 512, contact now Recife Center, 125-545. 2545, pode ficar 2512, até a próxima, obrigado. Boa viagem. 869, cancelada a restrição de altitude em Pelotas para 3.000 pés e registro 0.6. 3.016, cancelada a restrição de 869. O 966, somos trago na suposição de 2.0 a 2.0 milhas no rumo noroeste, em alta terra 3.0, mantendo o nível de voo 050, será ultrapassado. Positivo, voo 966 da CN. Exército brasileiro 4.006, somos trago na suposição de 9 horas a 2.0 milhas no rumo nordeste, com voo de 737, cruzado o nível de voo 150, descida até o 060. O Papão meu Charlie Mac India, desce então para 3.000 pés, o ajuste no 0.6. 3.006, Charlie Mac. Voo no 966, voa direto e TAP. 966, direto e TAP descendo para 60. O Liga a aproximação do voo 869, quanto ele? Voo 869, desça para 2.000 pés, autorizado em LF, posso estabilizar. Ok, liga a aproximação em LF, reportará, voo 869. Estabilizou, Estanero 61 para 3. Leandro Confuixa, Matheus, Salvador, 1-1-2-9. 1895-14-6143. Salvador, Xenero 6143, estabilizado, LS X-Ray, turno 0. Xenero 6143, avistado, pouso autorizado, pistão 0, vento no 70 graus, 043. Pouso autorizado, 910, Xenero 6143. Papá Romeu Charlie Mike India, habitual, papão de cancelamento, guia para final da onda. Papá Romeu Charlie Mike India, plano ISR cancelado, 2118, desce para 1.500 pés, em condições visuais, vou direto para a CEASA. Para 1.500 CEASA, Charlie Mike. O mesmo ponto, Charles McKinder. Ok, Lidia. noite, gol 1645, pronto, Monteiro 1-0. 1645, Monteiro Ponte Espera. Monteiro Ponte Espera, 1-645. Bono 966, cancelada a restrição de altitude em Pátria, desce para 2.000 pés, o registro 016, autorizado ele LSX, foi depois no 0 e posto estabilizado. Chega, Bono 966, direto por 2.000 pés, a prestação autorizada. O 1869 estabilizado. Afirmativo, controle. Pela torre, 1865, ao povo. Boa noite. Torre do Salvador, boa noite. O 1869 estabilizado na pé do externo. 969, continua a aproximação, vai de pista livre, altimetro no zero também. Ah, 6143, solo 20, livre direita via Fox, chama 1219, solo. Via Fox, 1219, solo, 1019. Pouso autorizado, pista no 0, vento no 70 graus, 05 metros. E depois, pista no 0, 1869. O carro vai pedindo na visual com a final da 1-7 e com a aeronave com a final da 1-0. Deixa na torre, hein? 1-1-2-1-9-5, Charlie McFinger. 1-2-9-5, Charlie McFinger. Torre Salvador, Papá Romeu, Charlie McFinger. Papá Romeu, Charlie McFinger, autorizado final da 1-7, aguardando autorização de pouso e aporte curta final, que é negócio no 0 no meio. Aguardando autorização, reforçada na curta final, Charlie McFinger. Autorizado aliar e manter pista no zero. Autorizado aliar e manter 1-0, 1-0, 4. Papá, meu Charlie Mike India, pouso autorizado, pista no 7. Vento 1-5, 0 graus, 0-5. Livre pouso, Charlie Mike India. Solas 2-3, livre à direita, chame 1-2-1-2-9. Direita 2-9. Chame 45, decolagem autorizada, pista no 0, vento no 70 graus, 0-5 mais. Autorizado, decolagem 1-0, bolso no 64. 866, está interceptando o ILS. Bono 966, chame torre. Bono 1895, bom pouso. Gostaria de confirmar a frequência, por favor? Bono 1895. Ok, muito obrigado, até já. Boa noite, é o Gol 96, aproximação final. 96, continua a aproximação, agora de autorização de pouso. Ajuste 1-0 no meio. 96. Gesto 406, deixa parar 3.000 pés, o ajuste no 0 no meio. Descido para 2.000, ajuste do 0 no meio. Última chama 3.000 pés. Zona 9, 2.008. Zona 8, boa noite. Charlie Martins, eu sou 25, contate. 4.5. Achei? 4.5. 5 gente, próxima direita, papá, frequência livre estacionar. Liga, papai, começa a ligar, então... Escutar falar, decolagem, suba para Mil João 360, recebe o seu voo. Seu voo no 360, 145.